Voltando mais uma semana, mais um descarrego aqui na Mutante Radio, também no seu feed dos podcasts. Estamos chegando para o número 77 nessa pegada futebolística, nessa picadilha futebolística. Já datei o programa da semana passada, a gente data dessa semana também. Este fim de semana acabou a Copa do Mundo da Rússia. E nessa pegada à la França, né, meu filho? Pois é, deu França na cabeça, rebentou o bolão de uma galera aí. Vamos lá, a gente abriu o programa dessa semana com Kinky Cuckoos, Sunshine of Freedom, do último EPzinho deles recém-lançado, a coisa finíssima daqui das quebradas catalanas. E vamos lá, já que a gente tá falando de Copa na Rússia, a gente vai de Ruskaja, que é aquela banda russa, ucraniana, cantando uma música em francês. Pois é, meu filho. Então, tá vendo lá? Russo cantando em francês. Chef de cuisine. Na sequência, a gente vai de Talco, é a banda italiana cuja música que mais explodiu aí é o Bella Ciao, a famosa Bella Ciao, que virou até funk no Brasil. Pois é, cara, os caras são bons mesmo. Do disco And the Winner Isn't, o disco desse ano, de março, abril, e os caras estão fazendo gira pela Europa inteira, tocaram semana passada ali no festival de San Fermín. San Fermín é aquele festival que os caras soltam os touros em Pamplona e os negros tomam vinho até morrer. Ficando aqui na quebrada, vamos lá, Mis Colegas do Escapé, do disco Corra La Voz, de 2002, que na minha opinião, se não é o melhor, é um dos melhores. Lembranças mil ao disco Que Corra La Voz. Voltamos na sequência com mais um bloquinho de descarrego. Vai, meu filho. Здесь не место. sarcastica di un fiero pungere. Spingo memorie partorite in una giungla, schiacciandovi al solletico di idee di sanere. La mia vigna nasce a fuor di una medaglia, scandita dall'incedere di un uomo ormai non mio. Fingo di soccombere tra una pena farfalla, battesimo di un nuovo round, sciaccia nel mio brusio. Danza nella cenere di lusinghe pallide, di bianche sagome. Su un bel nome a rendere, sciolto nelle nuvole di un vano perdere, nella giungla dei signori ai Bumaye. Ciarlatano, nel fango intorno all'odio di un epilogo glorioso. Atlanta in gondola nel lucecchio lontano, nel volo di una giungla dove danza nella cenere di lusinghe pallide, di bianche sagome. Su un pezzano a rendere, sciolto nelle nuvole di un vano perdere. Danza nella cenere di lusinghe pallide, di bianche sagome. De espacio, sin ganas de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado, soñando con escapar la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal, han pasado 10 años, mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el maco. Hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no acudió a su funeral. El chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. Que no te vio sonreír, sonreír, aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir, maldita mierda prohibida. Que nuestro sueño rompió, lo rompió, hablábamos de injusticias. Comentábamos nuestra revolución, comentábamos nuestra revolución. Escúpele al sistema y nunca dejes de morir. al infierno. Hay un paso, nada más. La prohibición es un business. La droga existe y no la vas a eliminar. La solución consiste en legalizar. El chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. A mis colegas y a la peña en general, no te quis nunca, nunca esclavizar. La unión no te la fuerza, nunca lo vas a olvidar. If you're keeping a session and you want it to run, put Ring Ding Niem Pani invitation and a sound boy shall not enter. Dr. Ring Ding Pani microphone center and every crew with an Americana. Run it. Wa-da-da-da-da-ding. Watch me a ride the redeem. A papa ring ding in my sing. Hear this. É, rapaz, esse som do Escapé é muito foda. E, bom, já falei aqui, eles estão voltando para um disco novo, gira nova, já tem aí algumas datas na América do Sul, se eu não me engano, já tá certo na Colômbia, no Chile, enfim, cara, se eu fosse você, eu organizava uma tripezinha, porque o Escapé tá ali, vai, não vai, eu acho que essa é a última volta dos caras. E vale muito a pena. Eu fui no show deles na Argentina em 2013. Que puta experiência. Que puta showzá. Cara, show de ska punk pra 40 mil nego. É. Olha, não tenho nem palavra. Vamos lá. Voltando aqui o bloco. Descarrego. Primeiro eu queria agradecer ao Romani, ao Denis Romani, pela menção a esse humilde podcast Descarrego no seu grande escataplá no programa da semana passada. Valeu, meu velho, tamo junto. De novo, eu peço pra você, vamos aí fortalecer a mídia podcast. Ah, se você assina o meu, assina o dele também, vai lá, corre no seu feed e escreve lá, escataplá. Eu não preciso nem dizer como se fala escataplá, você já sabe exatamente, pra fortalecer o ska e para fortalecer o podcast. Vamos lá, seguindo o programa, vamos de novo Ruskaja, homenageando aí a grande Copa da Rússia, que reza a lenda foi a melhor Copa de todos os tempos, uma baita organização, a Rússia tá de parabéns. E uma coisinha que vai ficar dessa Copa, tipo o OEA da Copa do Brasil, dessa Copa vai ficar aquela vinheta que saía, o Sputnik voando, né? A principal vinheta era o satélite, o Sputnik, voando para lá. Então, em homenagem a esta vinhetinha, Ruskaja com Go Sputnik, do disco deles, Russian Voodoo, de 2010, uma pegada bem, bem ska, fudido. Vamos lá, seguindo La Trova, ska cubano, cara, ska cubano tá voltando aí também, tem marcadas apresentações, se eu não me engano, no México, que é uma excelente notícia, cara. Ska cubano é uma banda que o único show que os caras tiveram no Brasil foi numa virada cultural e eu meio pá, não fui. Foi a rapaziada, foi o Pancho, foi o Simão e os caras falaram que foi um puta de um show. Eu perdi, fazer o quê? Mas vamos lá, La Trova. Seguindo com The Nurse, The Slackers. Fazia tempo a gente não tocava Slackers por aqui, a versão ao vivo deles, onde eles tocaram no Upsetting Ernestos, o disco Upsetting Ernestos de 2004. Pra quem não sabe, o Slackers toca muitíssimo. Toda vez que eles vão pra Holanda, eles têm que tocar no Ernestos, que parece que é um botequinho num canto lá de Amsterdã. E eles tocam direto nesse bar, que acho que deve caber 30 pessoas. É meio que tradicional pra eles. O Ernestos virou até um centro cultural. Olha, eu tô viajando, uma parada turística pra visitar em Amsterdã. Vamos lá, a gente já volta com mais um bloco de descarrego. Fiquem aí com mais som. Vai, meu filho. Oh, it don't be rum. Lad, oh, no fee. Pass the doublet from the left hand side and fling it over to the right hand side and spin it round. I'm Chicos son ska. Whiskey, you saw the draw crawling over. worse. I'm your nurse. Oh, nurse! Just call when you wanna. Cause sweet hoods, I have implored. Please lay me some wisdom. They say no one you want it. Just ask to receive them. And roll out the stretcher. And make me feel better. For what is bad, don't be glad. For what is worse, I'm the nurse. Ah, oh, for what is bad, don't be glad. For what is worse, I'm your nurse. Hear them walking on Chang'an. essa cumbia, hein? Rapaz, coisa linda de Deus, hein? Toca, sobe um pouquinho o som aí, vai. Baila la gaita, muchacha goza, la gaita sabrosa baila, lo baila en la calle esa, muchacha sabrosa baila, mueve la cintura. Manda muito bem os caras do ska cubano. Vamos lá. Bom, falando em cúmbia, semana passada a gente tocou o som aí do Narcos. Eu falei que tinha que ser uma cúmbia, que tem mais a ver com o povo colombiano e tal. Aí, ó, podia colocar esse sonzinho aí, em vez daquela música do do Los Hermanos. Vamos lá, seguindo aí o programa. Esse último som aí foi Set Me Free do Go Jimmy Go. Banda que toca um naipe meio havaiano, meio surf, pá, do disco Girl with the Fish Bowl's Eyes, de 2005, sonzinho muito bom do Gold Me Go, sou fã dos caras, não sei se eles estão nativo ainda, acho que não tá rolando muita coisa nova não. E pra fechar o programa, vamos lá, chegamos ao final de mais um Descarrego e... putz, cara, Essa semana rolou aí um... não sei porquê, enfim, lembrei agora também porque que eu lembrei desse disco. Rolou uma conversa no grupo dos locutores da Mutante, rolou uma conversa e o Fernando que apresentou o Descarrego faz algumas semanas, e inclusive se você não ouviu o 10 Tracks dele lá sexta-feira à noite, vai lá ouvir, meu filho, baita de um programaço, o cara manda muito bem. Ele ia tocar Helmet, cara, e Helmet me remeteu a minha juventude, sons cabulosos, guitar bands e tal, e eu lembrei que eles tocavam uma versão da música do Gigantor, um desenho. Não sei se pode falar que o Gigantor é tipo anime, não, acho que não, mas rolou esse papo aí do Gigantor e eles, eu lembrei do disco do... eu lembrei desse disco Saturday Morning Cartoons, que tem só versões de 95, hein, que só tem versões de músicas, de desenhos, né, da época, dos anos 80, dos anos 70, comecinho dos anos 90, tocada por bandas indies na época, né? E uma delas é o Sublime, que tocou a música do Hong Kong Fui, que a gente conhecia no Brasil como Hong Kong Fu, aquele cachorro que lutava com Kung Fu, cara, maravilhoso. E Sublime, no topo do Sublime, sendo Sublime como eles, só eles sabem fazer. E detalhe da bateriazinha, bateria eletrônica, muito bom, Sublime mandando Hong Kong Fui. Valeu, até a semana que vem com mais um Descarrego e um forte abração, vai! Diggly dong bong.